Quando eu pedi a sua mão, você me deu de cara o coração. Mas que surpresa boa, minha loteria em forma de uma pessoa. Já deu pra ver que nada vai tocar nosso caminho. Já deu pra perceber que a gente pensa igualzinho. E em cada sonho meu cê sempre chega de fininho. Sem fazer esforço me ganhou assim facinho. De roupa e sem asas, que fez esse meu coração seu céu, sua casa. De olho aberto ou fechado, eu só vejo você. Sua missão no mundo deve ser me proteger. Cê é tipo um anjo modelo de roupa e sem asas, que fez desse meu coração seu céu, sua casa. A sua mão, você me deu de cara o coração. Mas que surpresa boa, minha loteria em forma de uma pessoa. Já deu pra ver que nada vai dotar nosso caminho. Já deu pra perceber que a gente pensa igualzinho. Em cada sonho meu cê sempre chega de fininho. Sem fazer esforço me ganhou assim facinho. De olho aberto ou fechado, eu só vejo você. Sua missão no mundo deve ser me proteger. Cê é tipo um anjo modelo de roupa sem asas, que fez esse meu coração seu céu, sua casa. De olho aberto ou fechado, eu só vejo você. Sua missão no mundo deve ser me proteger. Cê é tipo um anjo modelo de roupa sem asas, que fez esse meu coração seu céu, sua casa. Muito obrigado. Aí.